Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou apenas um servo do Senhor, um humilde servo que venho aqui trazer uma pequena mensagem. Não vou me estender, apenas uma pequena mensagem para esse planeta tão lindo, esse planeta maravilhoso que nós trabalhamos há tanto tempo para que seja estabelecida a fraternidade neste mundo, para que este mundo seja um mundo melhor, e ele vai ser, ele já está sendo. Tenha um bom ânimo. Eu venho da colônia Nosso Lar. Meu nome é Clarêncio. Eu sou um dos ministros de Nosso Lar. E eu estou muito feliz. Assim como toda a colônia de Nosso Lar está em festa. Como se diz, o céu está em festa. Estamos preparados. Traremos consolo. Consolo para os que permanecem na jornada, na batalha, na luta, para a evolução dos seus espíritos. Traremos consolo para aqueles que ainda permanecem na carne. Traremos consolo para aqueles que perderam, que dizem que perderam os seus, quando na verdade foi só uma separação momentânea, porque a vida continua. Não perderam, não. Apenas uma separação momentânea. E o telefone vai começar a tocar do lado de cá para a terra. O lado de cá, que eu digo, é o lado invisível. Ele vai começar a tocar, porque nós temos um novo médium, muito diferente de um outro que nós usamos muito. O trabalho não acabou. O trabalho continua. Vamos continuar. Temos muito o que escrever. Temos muito o que falar. Terá muito o que ouvir. Terá muito o que obedecer também. Porque nós seremos chatos. Mas ele está pronto. Ele está preparado. Emmanuel já está a postos. Não o Emmanuel do outro. O Emmanuel do outro está encarnado. Outro Emmanuel. Porque existe uma falange de Emmanuel. Não existe um Emmanuel só. Emmanuel já falou para ele: cheguei, estou aqui. Ele é que não disse para vocês. Então, teremos uma grande festa na Terra, porque a do céu já vem durando há muitos dias, e hoje é o ápice da festa. Vocês terão uma grande tarefa, uma grande tarefa, que requer muita renúncia e dedicação. E esta tarefa não vai ser para qualquer um, porque tem que muito querer, tem que ter muita vontade, muita dedicação, muito afinco. Faz parte de um plano que ninguém sabia, que não foi trazido em nenhum livro. Nem aquele que trouxe muitos livros teve essa informação, porque não era permitido que ele soubesse enquanto estava encarnado, porque ele não sabia tudo como muitos acham que ele sabia. Não é permitido ao homem saber todos os mistérios do universo. Nunca foi, e isto está no Livro dos Espíritos. Pesquisem. Está nas primeiras páginas. Então, vamos ao trabalho? Temos muito o que fazer. E vocês duas, sempre juntas, terão muito o que fazer também com ele. Acalmar os ânimos, acalmar as multidões. Não se preocupem. Muitos terão mensagens. Muitos terão mensagens dos seus. Eu digo para vocês que eles estão bem vivos. Bem vivos. E eles estão muito ansiosos. Muito. Não só da colônia Nosso Lar, como de várias outras colônias também. Bom, vamos lá. Eu agradeço. A minha mensagem é só até aqui. Ela vai para o mundo. Eu sei que ela vai para o mundo. Muito obrigado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.